deixou você uma bagunça. Tá precisando mesmo de ajuda. E é por isso que eu estou aqui, com esse balde cheio de paixão, disposto a começar uma faxina no seu coração. Deixa comigo, que eu não vou deixar lembranças embaixo do tapete. Vai, tá pra cima! Eu vou trocar seu sentimento de lugar. Na cama que ele congelou, vou botar fogo. O que ele amarrotou, eu passo comigo. Não tem espaço pra você lembrar de outro. E eu não tenho pressa pra acabar. Na cama que ele congelou, vou botar fogo. Você me paga com amor quando eu deixar o seu coração brilhando de novo. Esse balde cheio de paixão, disposto a começar uma faxina no seu coração. Deixa comigo, eu não vou deixar lembranças embaixo do tapete.